bolinhas mansas que escondem peçonha, que escondem peçonha, fazem prejuízo. Pede a Santo António que te dê juízo. Choras, é certo que choras.